mais completa e futurística estrutura de som do Pará está aqui. Ruby, a poderosa nave do som chegou pra você. Vai começar o balão! Arrebenta, Moisés! Detona aí, só as melhores, meu DJ! Bora começar diferente assim, levanta a mãozinha aí, joga a mão pra cima. Quem não tem hora pra chegar em casa, bate na palma da mão. Na palma. E quem não quer compromisso com ninguém, dá um grito. Cadê o grito das mulheres independentes aí? Tem alguém que torce pro Corinthians aí, tem? Galera do Corinthians, na palma da mão. Galera do Timão, bate na palma da mão. E a torcida do Flamengo, cadê? Joga tudo pra cima. Olha o Rubi começando espetacular. Estremece, Rubizão! Poderoso novo Rubi. E aí, meu parceiro de Orlé, ele tá no grão. Faz a pedra. O poderoso super poderoso peso pesado. Sacode Rubi. Olha quem tá com a gente, meu parceiro Giovanni. Equipes alucinados também na área. Um abraço pra todo mundo. Já tá aqui no Rubi. Aqui. Obrigado, meu parceiro Kleber Promoções. Hoje trazendo o som da nave. Da tradicional festa de Kumaru. A nave do sol. A nave do... Toda a galera também. Galera do shopping do 40 horas, do Jaderland também. Meu ali do Pará, hoje rompendo fronteiras com a gente, curtindo o nosso Rubi. Valeu! Sempre. E o Matheus Irlando, meu parceiro Merlei, também aí, família Sem Noção com a gente. Um abraço, Rubi. Cadê o ponto? Vai, libera o som, libera o som, vai. Isso. Vai, vai, vai, vai, vai. Quem tá solteiro, quem é sincero, vai dançando, vai dançando, vai dançando assim, vai. Na moral, na moral. Rubizão. Já. A loirinha tá que tá, então ruiva vem pra cá, então pode se soltar. Encostando, encostando, encostando, jogando a bunda pro ar. Quando vi essa morena, confesso, me apaixonei. Tá certo? Quando vi essa loirinha, confesso, me apaixonei. Rubi. Quando vi essa ruivinha, confesso, me apaixonei. Pra deixar o clima gostoso que... Um abraço, meu xará Moisés, de primavera também. Galera de prefeitura de Quatiburu. Um abraço. Sentando, vem sentando bem, tentando, vem, picando, vem, sentando, vem, é o pique. Vai que vai, jogando a bunda. Já te falei que eu não presto, que com nós é sem massagem. O meu nome tu conhece, sobrenome sacanagem. É melhor apagar esse negócio aí que tá incendiando o palco, porra. Até o Biel tá caindo no chão. Deixa no escurinho. Não. Agora, ó. Vai. Vai. Já vi moto de motel sentado em cima do banco e a mina por cima de mim convidando. Olha como as mulheres fazem assim, ó. Sarrando, sarrando, sarrando, sarrando, sarrando, sarrando, sarrando e Rubi. Sarrando, sarrando, sarrando e Rubi. Ficando, ficando. Aqui. Ela falou que ela é foda e que é muito experiente. Vai tomar de costa. Vai tomar de frente. Vai tomar de costa. Vai tomar de frente. Vai tomar de costa. Vai tomar de frente. Vai tomar de costa. Joga a luz aí, produção. Vou tomar de costa. Vou tomar de frente. Vai tomar de costa. Vai tomar de frente. Vai tomar de costa. Vai tomar de frente. Família, os cobras. Vai tomar de costa. Vai tomar de frente. E aí, meu parceiro Kleber do Minizão! Faz o sinal da amizade. O homem que manda em Marituba, tá na água, gente! E aí, ó! Eu tô maluco, hein? Eu tô maluco, hein? Tô vendo nada! Joga vai, vai, vai, vai! Faz o sinal da amizade. aqui. Aqui. E só nós dois dentro do carro, cozido, tudo fechado. Você só ralando e me deixa. Porra, fala o que eu faço pra nós dois fazer um sexo. Vou te levar pro baile quando. E vem assim comigo. Vem, vem. Olha as mulheres, como estão ali. Olha. Pega. Meu irmão, pelo amor de Deus. Pega, pega. Meu irmão, pelo amor de Deus. Pega aí. Quando ela toma doce, ela fica louca. Quando ela bebe, ela se solta. Vai, toma, toma, toma. Vai, toma. Toma, toma. Vai, toma. Vai, toma, sua gostosa. Vai, toma, toma. Vai, toma, sua gostosa. Vai, toma, toma. Toma, Real daí, Playboy. Abraço, Pinho da Van e a família Escobra de Guruçá. Aqui presente, obrigado. Balança a cabeça pra lá e pra cá. Balança a cabeça pra lá e pra cá. E só nós dois dentro do carro cozido. E o cacete da Kicista tá aí também. Deixando só o pensado, porra, fala o que eu faço pra nós dois. Cadê o Beck, hein? Vou te levar pro banco. Terminar, eu pego, pego, pego. E quando terminar, eu pego, pego. Pego quando terminar, eu pego, pego. Pegue quando terminar, eu pego, pego, pego, pego, pego. Vai, vai, vai. Quando ela toma doce, ela fica louca. Quando ela bebe, ela se solta. Vai, toma, toma, toma, vai, toma. Só gostosa, vai, toma. Vai, toma, só gostosa, vai, toma, toma. Vai, toma, só gostosa, vai, toma, toma. Vai, toma, só gostosa. Só quem tá solteiro, joga a mão pra cima. Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima. Joga a mão pra cima, joga tudo pra cima. Que o show tá no ar, tá no ar. Aí, a inovação chegou, chegou, chegou. Novo Rubi, a nave do som. Tudo isso foi feito pra você. Chegamos em Vila Kumaru pra gente botar pra cima, meu nome. A mais completa turística estrutura de som do Pará está aqui. Rubi. Rubi. A poderosa nave do som chegou pra você. Quem é que tá afim de doidar tudo? Bota a mãozinha pra cima aí. Bora endoidar. Joga essa mãozinha, joga essa mãozinha. Bora endoidar, bora endoidar. Quem é que tá fim de doidar? Bate na palma da mão assim, vai. Já, já, já, já. Bate na palminha. E vamos esquentar que já já que o Moisés. Bora e o Bruninho. Bora Júnior Beats. Bora no show da nave, meu irmão. Joga a mãozinha pra cima e grita, hey. Tchá, tchá, tchá, tchá. Só tem 17 anos e o que vai acontecer? Aponta o dedinho pro céu, quem é da paz aí? Quem não gosta de confusão, dá um grito pra mim que eu quero ver. Vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar. Na festa do Rubi, que ela gosta de doidar. Vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar, vai dar PT. Esse Rubi é muita onda, mano. Na festa do Rubi, que ela gosta de doidar. Os alucinados! Ela chegou na festa, no clima ostentação. É a galera de Kumaru, ladrão, que só coça pros ladrão. Coça, coça, coça, coça, ladrão, que só coça pros ladrão. Ela tá tomando uísque, tira selfie com as amigas. Dá um close nas bandidas, dá um close nas bandidas. Que hoje elas tão... Hoje eu tô pro crime. Hoje elas tão pro crime, que hoje elas tão pro crime, que hoje... Bora, Melri! É DJ Melri, um exemplo de DJ mulher no Pará. Aqui quem tá falando é MC Chaguinem. É bandida, vai fazendo caguiado, caguiado, faz o caguiado, faz o caguiado, faz o caguiado, faz o caguiado, caguiado, caguiado. Sabe por quê? Sabe por quê? Vai, vai! A bandida tá te olhando, ela tá interessada. Só porque o DJ Moisés tá tocando só as balas. Oi! Ei, bandida, sossegue essa periquita. Calma, bandida. Ei, bandida, sossegue essa periquita. Pode ver um DJ que já quer entrar na fita. Não pode ver um DJ que já... Meu parceiro Douglas aí com a gente, também abraço você. Bandida, sossegue essa periquita. E a família Shopping. Agora eu vou mandar um alô para todas as... Chama essas bandidas, vai. Alô para Sabrina, alô para Giovana, alô para Carol, alô para Amanda, alô para Tainá, alô para Daniele, alô para Gabi, alô para Michele, alô aqui para Fernanda, é. Alô para... Aqui? Alô para... para Bianca e alô para Kelly, alô para Luana. É muita bandira! Alô para Carinha, alô para Elaine, alô para Thaís, alô para Heloise, alô para Valéria, alô para Laís. Para, é tanta bandida que não dá pra falar. Para nada, bora pra cima que o Rubi é desse jeito! Eu tô brigado com a mulher e eu vou dar fuga nela. Fui, partiu, que o Rubi me espera. Fui, partiu, que o Rubi me espera. Fui, partiu, que o Rubi me espera. Bota na pressão, meu Rubi! Chama essa bandida, chama essa bandida. Era tu que era bandida, não era tu que era bandida. Saiu pro Rubi um vem, dia bandida. E já ficou na fita. Era tu vem, que era bandida, vem, não era tu vem, que era bandida vem. Saiu pro Rubi um dia e já ficou na fita. DJ, isso não é legal. Alô família Black. Vem bandida. Aqui. Agora vai pagar. O que? O que me fez sofrer, O que me fez chorar. É ficha, meu irmão. Eu vou recomeçar e de você não vou lembrar. Você é a página virada. E com a equipe ficha 28 do Tauá. A nave do som. Eu vou recomeçar e de você não vou lembrar. Você é a página virada. E com a equipe ficha 28 do Tauá. Vai no batidão que vai, vai no batidão. Vai no batidão, que vai, vai no batidão. Bota pra endoidar tudo, o bagulho já tá doido e joga a mãozinha pro céu. O bagulho já tá doido e joga a mãozinha pro céu. Pro céu? Mãozinha pro céu. Mãozinha pro céu. Mãozinha pro céu. Céu, céu. Sabe por quê? É Chopitel, é Chopitel, é Chopitel. É Chopitel, é Chopitel, é Chopitel. É Chopitel, é Chopitel, é Chopitel. Vem minhas meninas desse jeito. Vai, vai, vai. Tô indo pra zona. Tô indo pra zona. Tô indo pra zona. Rubi! Tô com a amiga e foi lá pra casa. Abre a geladeira, pega a catuaba. Depois de Scott, ela ficou animada. Os canalhas por aí. Depois de Scott, ela ficou animada. Pode grana. Fiquei sabendo que você não parou. Agora, para tudo. Já pode ficar pelada, não, não, não. A casa tá bagunçada. Se tá travada no meu som, ela destrava. Ainda mais que tu tem cara de safada. A noite é uma criança da... E a família dos perturbados aí, igual a gente. Aproveitando que... Minha amiga Maria de Cumaru. Tião da cerveja, o cacique também aí. Prefeito Luiz Pereira. Os nossos patrocinadores hoje. Alô, Kleber! Kleber Promoções e o vereador Paulinho de Cumaru. Eita, Rubizão danado, é só. Hoje eu tô de rock. Vai. Hoje. Quem é que tá de rock aí? Joga a mãozinha pra cima. Quem tá de rock? Bate na palma da mão. Vai, tchau, tchau. E o que, e o que? No ele pai, confesso, tu tem moral. Vinha aqui na favela. Senta, senta, senta. Senta no pau. Meu parceiro casqueta dos garotos da Praça de Primavera. E o Fernandinho aqui. Vibra bem a tela. Vai no seu contato e procura o número dela. Pra ligar pra ela, pra ligar pra ela. Alô! Alô! Hoje deu uma vontade de comer a xereca dela. Pra ligar pra ela, pra ligar pra ela. Hoje deu uma vontade de comer. Segura a câmera! Que no ele pra conversa tu. Família Mirizal, que no ele pra conversa tu tem moral. Vinha aqui na favela, pra sentar no pau. Vinha aqui na favela, pra sentar no pau. Olha só, olha só, olha só. Vai no bacinho, vai, vai no bacinho do carimbó, no bacinho do carimbó, no bacinho. Sou sabor marajoara, sou sabor marajoara. Sou sabor. Dale carimbó! Vale o carimbó! Rubi, um bombardeio sonoro. Vai, vai, vai. E assim agora vai. E a galera do cacique do 40 horas também com a gente. Vai, vai. Bate na bundinha dessa menina aí. Hoje eu vou dar-lhe a tapinha. Dá-lhe uma tapinha, dá-lhe uma tapinha. Dá-lhe uma tapinha, uma tapinha, uma tapinha, uma tapinha. Uma tapinha, uma tapinha, uma tapinha. O bagulho endoida no Rubi. O bagulho endoidou, o bagulho endoidou. Meu parceiro Jô de Boa Vista. E aí, meu patrão, jogo é a tua, moleque. O bagulho endoidou. O bagulho endoidou. O bagulho endoida desse jeito assim. Bora, bora, bora. Bora pra cima, Moisés. O bagulho endoidou. O bagulho endoidou. O bagulho endoidou. Gostando da festa, joga a mãozinha pra cima aí que eu quero ver. Quem não tem hora pra chegar em casa, levanta a mãozinha. não vai trabalhar amanhã, dá um grito. Então desse jeito que é boa. Bora, piratula. Tá todo mundo louco, louco, louco. Tá todo mundo louco, louco, louco. Audição digital, tá chegando o som do povo. Tá todo mundo doido, tá todo mundo doido. Tá todo mundo louco, doido. Essa galera que tá rolando uísque, temos aí a venda do bar. Aí da minha direita, o meu parceiro Neguinho, promoções. Hoje o negócio vai ser bom, o negócio tá bonito. E a gente não tem hora pra terminar hoje o negócio. Bora pra cima, bora pra cima, bora pra cima. Tá só começando a pressão do Rubi. Quando eu mandar a putaria, vai, a putaria, vai, a putaria. Desce a bunda batendo no chão, desce a bunda batendo no chão, desce a bunda batendo no chão. 3, 2, 1, Dani Rubi! Da Rubi! DJ Paulinho! Família Black doidando tudo! Bora pra cima, família Black! Baixado e o Coca Jadeu! Descendo escurinho, descendo escurinho. Quem tá feliz da vida, joga essa mãozinha pra cima. Bate na palma da mão. Tchá, tchá, tchá, tchá. Eu tô solteiro. Tem alguém casado aqui hoje, tem? Tem alguém solteiro aqui hoje? Quem ainda não beijou na boca, levanta a mãozinha. E quem vai beijar na boca, joga a mãozinha pra cima aí que eu quero ver. Bora desse jeito agora sim, vai, vai, vai, vai. Envolvente que mexe com a mente. Quem tá presente, as novinhas ali, hein? Fica louco e se joga pra. E eu falei assim, ó. Eu falei assim pra ela. Eu falei assim, assim. Vai, gatinha. Vai, vai com o bumbum tam. Vem, vem. Vem com o bumbum tam, tam, tam. Vai, mexe o bumbum tam, tam. Vem, desce o bumbum tam, tam, tam. Vai, mexe o bumbum tam, tam. Vem, desce o bumbum. Vai com o bumbum. Já estamos ao vivo direto da Vila Kumaru. Vai, vai. Treme o bumbum tam, tam, tam. Vem, tam, tam, tam. E aqui na favela, pra sentar, pra sentar, senta, pra sentar no grau, pra sentar, pra sentar, pra sentar no grau, pra sentar. E quem veio solteiro, joga pra cima agora sim. Eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. Uma onda é o Mandela, fui, partiu. Uma onda é o Mandela, fui, partiu. Uma onda é o Mandela. Eu tô brigado com a mulher, então eu vou. Partiu aonde é o Mandela. Fui, partiu aonde. Galera da carreta super poderosa, um abraço a todo mundo aí. Partiu aonde. Bora nessa. Olha o rabetão chegando, babá. O som que bate forte. Olha o rabetão, rabetão, rabetão. Tão, tão linda que esse rabetão. Tô chonadão, dão, dão. Dão nesse bundão. Vai rabetão, tão. Tão, tão, tão no chão. Abraço meu parceiro, Tassi, Cícero, Lisboa aí com a gente, valeu! Vai rabetão, tão. tão, tão, tão no chão, cai rabetão. Eu vou fazer uma serenata só pra te ver dançar pelada. Eu vou fazer uma serenata só pra te ver dançar pelada. Cai rabetão, tão, tão, tão, tão no chão, cai rabetão, tão, tão. Bato o rabetão, anda! Deixa no automático! Rubi! Automaticamente, quando ela escuta, já quer embrasar. E a família dos cobras chama! Automaticamente, quando ela escuta, já quer embrasar, ela fica maluca. Bota a mão assim, bota a mão no joelho, desce essa bundinha, bota na bunda. Bunda. Família, os cobras no sétimo pacote, hein, doidão? Pode crer. Vai tremendo a bunda. Treme, treme essa bundinha, treme tudo. Fui pro baile muito louca, a fim de se envolver. Só tem 17 anos, o que vai acontecer? O que, que vai acontecer? Aponta o dedinho pro céu e diz: vai dar PT, vai dar. Vai! Vai dar PT, vai dar. Vai dar PT, vai dar. Vai dar PT, vai dar. No baile do BDJ que ela começa a sentar. Vai dar PT, vai dar. Vai dar PT, vai dar. Vai dar PT, vai dar. Vai dar PT, vai dar. No baile da São Matins que ela começa a sentar. Vai dar PT, vai dar. Vai dar PT, vai dar. Aqui no Morro das Pedras que ela começa a sentar. Vai dar PT, vai dar. Vai dar PT, vai dar. Vai dar PT, vai dar. Vai dar. Um abraço, meu amigo, Marquinho Pop aqui com a gente hoje. Um abraço pra você. Todo mundo já curtindo. Já já tem show da nave. Aí, DJ Moisés. DJ Moisés. Yeah. Yes. Estremece o Rubizão. Anitta. Anuma. Brasil. Colômbia. Bota as mulheres de dança. E o Augusto, galera da carreta super poderosa. Olha a galera que deu um pontapé inicial hoje aqui na nossa festa, obrigado. Rubi, Rubi. Pode crer. Não sei se volveré a verte, pero voy a disfrutarte. Y bailame que quiero verte. Posa con mi vengeza. No sé si volveré a verte, pero voy a disfrutarte. Solo tú y yo, tú me enloqueces. Também com a gente, alô Clebinho! Seu parceiro Jorley do Grau, tá aí com a gente! Pode crer! Na moral! Na moral! Na moral! Rubi! Escoito! Ela me mira de tal forma que não sei nem o que pensar. Se muere de los. Sempre poderoso! DJ Moisés, a consagração do Pará. Toque! Toque! Si necesita reggaeton, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Quero ver! Si necesita reggaeton, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos. Meu parceiro Jaime! Carol e também a Nilza! Já são na linguagem! Dale movimento! O Robson Quaid! O Robson! E o Motora Berg tá na área, meu irmão! Rosana e a Rosângela estão com a gente, hein? Galera da curva, mano! Dia 4 de novembro aí na sede da Simone! Tá chegando a primeira, o Arrocha Fest! Com o cantor Romeu e banda. E todo mundo tá convidado. Cobertura novo ultra mega pop. Oi. Mas vou deixar você passando sexo não tem igual. Aqui em Guatiburu, viu, gente? Tem um lance especial e uma vontade fora do normal. Oi. Se te dan ganas de bailar, pues dale. En esta disco todos somos iguales. Te ves bonita con tu swing salvaje. Sigue bailando, ¿qué pasó? Te traje. Si necesitas reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Si necesitas reggaetón, dale. Sigue bailando, mami. Me va a salir también un segundo, guachín. Poderoso Rubí. Vamos a pegar no Rubí. Cada Rubí. Novo Rubi é simplesmente alucinante. Vai embrasando! Vai, vai, vai! Se joga, se joga, se joga! Se juntou com a amiga e foi lá pra casa. Abra a geladeira, pega a capa. Amigos, pra que foi? Os cortes e ela ficou animada. Fiquei sabendo que você. Rubi! Rubi! Aqui não repara que quer casar, tá bagunçado. Cê tá travada no meu som, ela destrava. Ainda mais que tu tem cara de safada. E a noite é uma criança, daqui a pouco tá só começando. Bora, bora, bora. Mas aproveitando que esquece. Vai embrasando. Vai, vai, vai. Vai embrasando, vai. Vai embrasando. Vai embrasando, vai. Vem aí o São Prêmio de Campina Grande, Paraíba. Espaço e Vila Forró. Eric Safadão, você tá falando um quilo, meu filho. Não tô entendendo porra nenhuma. Olha que se juntou com a amiga e foi lá pra casa. Abra a geladeira, pega a catuaba. Depois de uns cortes ela ficou animada. Fiquei sabendo que você é malcriada. Então para, já pode ficar pelada. Não repara, e que a casa tá bagunçada. Depois de uns cortes ela ficou animada. Vem, vem, vem, vem, vem. Minha noite é uma criança, daqui a pouco vamos aí. Vai aproveitando que eu esqueci. Que vai embrasando. Vai embrasando. DJ, viu? Vai embrasando. Vai embrasando. Ai! E a galera do shopping! E a mulher começou a discussão, mas é claro, não dei atenção. Peguei meu celular, mandei zap zap, chamei os irmãos. Perguntei onde era o rolê, e se hoje eu aparecer. Tinha CD, se assiste, já é avião. Logo você, logo você, logo você, vem pro rock! Eu tô brigando, mas hoje eu vou dar fuga nela. Fui, partiu! Olha que fui, partiu! Aqui, eu tô brigando com a mulher. Aqui é Rubi. Bora, bebê, bora. É parceiro Mica, promoções também tá aí com a gente. Aquele abraço pra você, viu, Mica? É Mica e o Neguinho, meu Deus do céu. E minha mulher começou a discussão, mas é claro, não dei atenção. Peguei, você não. Nossa amiga Suzana tá aí com a gente. Perguntei o dinheiro, Romê. Se hoje não aparecer, Isaías disse assim, cheio de avião. Também os blackheads. A mulher começou a discussão, mas é claro, nem dei atenção. Peguei meu celular, mandei zap zap, chamei os irmãos. Eu não tenho dinheiro, rolê. E se hoje não aparecer. Relaxa que daqui a pouquinho tem um show do Rubi. Aqui é Rubi. Muito obrigado com a mulher. Mas hoje eu vou dar fuga. Bora, Cleitinho alucinado. Viver com minha galera. Fui, partiu. Viver com minha galera. Muito obrigado com a mulher. Mas hoje eu vou dar fuga nela. Fui, partiu. Oi. Oi. Um abraço, meu parceiro Val, também o Márcio e o Joel do distrito do Guamá tá aqui. Tá vendo aí, cansei de avisar. O mundo gira. E aí, meu parceiro João? Vamos pra voltar que o mundo tá. A Ria Balde, João, bora ver. Já falei pra geral que a gente terminou. Mas seu sentimento era limpo, cê feio e sujo. Mas você ainda sobrevive minha mente. Por isso comprei um pano de chão e um detergente. Pra detetizar você pra sempre. Quem me vê dançando assim, mão pra frente, gira, gira. Tô limpando você da minha vida. Tô limpando você da minha vida. Quem me vê dançando assim, mão pra frente, gira, gira. Tô limpando você da minha vida. Eu tô limpando você da minha vida. Sucesso, Avenida Vini Aviões. Tá vendo aí, cansei de te avisar. O mundo gira, palmas pra voltar que o mundo tá. Palmas pra voltar que o mundo tá. Tá girando, tá girando. Já falei pra geral que a gente termina. É minha Glaucia aí com a gente, um abraço, um beijão pra você, Glaucia. E a minha sua irmãzinha Gleice, um abraço, valeu. Aqui. Você ainda sobrevive em minha mente. Por isso comprei pano de chão e um detergente. Pra quê? Pra quê? Pra quê? Pra detetizar você pra sempre. Quem me vê dançando assim, mão pra frente, gira, gira. Tô limpando você da minha vida. Tô limpando você da minha vida. Quem me vê dançando assim, mão pra frente, gira, gira. Tô limpando você da minha vida. Tá limpando, tá limpando, tá limpando. Quem me vê dançando. Olha só, olha só, olha só, olha só. O relógio tá girando, tá girando, tá girando. E eu aqui perdendo tempo. E o quê? Cheguei no meu limite, se não mudar essa postura eu vou embora correndo. Oh, oh, já tá pronta a minha mala e não tô levando nada. E a família dos cobras de Curuçá, já com 28 pacotes na mente. Eu não vou te esquecer em questão de segundo. Mas pra facilitar, pego minhas coisas e sumo. No supermercado não vai me comprar. Thiago Tarcísio Rui, vamos na Shopping Day. Decide aí. Decide aí. Enquanto eu vou dar uma volta na cidade. Mas pense bem pra depois não se arrepender. No supermercado não vai me comprar. Vai, safadão. Pega meu violão, um copo, uma cerveja, um uísque, um cigarro. E o quê? Eu não tô nada bem, vi minha ex beijando outro dentro do carro. Não sei por que me ligou, com saudade, chorando, carente, implorando, querendo voltar. Eu não fiquei com ninguém, te esperando, confiei demais, me enganei de novo. Que segura! Cara, mais uma vez. Eu tomei porre por você. Mais uma vez o meu coração deu PT. A culpa é sua. Se eu tô aqui jogado no meio da rua, me deixa aqui sofrendo, eu não quero ajuda. Eu fui tão inocente por acreditar que ainda me amava. E agora fala, que droga de amor é esse que sentia? Ontem eu era o amor da sua vida. E hoje eu sou o quê? E hoje eu sou. Aproveita que tu tá com a mulher aí do teu lado pra dançar com a Ladino a partir de agora. Seja bem-vindo ao novo Rubi, a nova era, a nova pedra, a nova nave do som. Yeah!

saudade que eu encontrei a dona do meu coração. Foi curtindo com o Wellington Franzinha, DJ Tom e DJ Tubarão. Foi em uma festa com a carroça da saudade que eu encontrei a dona do meu coração. Foi curtindo com o Wellington Franzinha, DJ Tom e DJ Tubarão. E agora eu vou pra carroça da saudade com meu amor. E agora eu tô na carroça da saudade com meu amor. Esse som que é um show. Um alô pro Negão e a sua esposa Elza. O Pino também, a primeira dama Lene, o Dedê e a Lene. Eita, Lene 2. Creve também a CSN. Rayan, de Boa Vista. E vai dançando assim, e vai dançando assim, e vai dançando, vai fazendo caqueado agora sim. Considerado. Abra seus olhos pra ver e viver a emoção. Das, vai! DJ Dalan, DJ Josias e DJ Rafael. Tá todo mundo aqui juntinho e daqui ninguém sai. E o Rubi, esse Rubi é demais. E o Rubi! A evolução chegou e o nosso show. Rubi! Aqui é Rubi. Poderoso. Emoção, poder te sentir, te tocar. Sensação. Um abraço, meu parceiro Sérgio. Aí com a gente, aquele abraço pra você. Valeu, meu irmão. Você vem. Vem! DJ Tapó, emoção, conquistou meu coração. É o melhor, não tem pra ninguém. DJ Tapó, o melhor de Belém. DJ Tapó, emoção, conquistou meu coração. É o melhor, não tem pra ninguém. DJ Tapó, o melhor de Belém. Direi, sou tão feliz quando estou perto de ti, que não me acostumo. Um abraço, Júnior, Jason e o Neto. E não sinto calor aqui com a gente. O teu corpo, amor, nada é igual. Tudo é frio se não estás como areia branca. GDU, não porca, GDU. João Vilões da Baixada. Viverei pra sempre ao teu lado. Rio de Apri. Não, mas o amor calado que hoje eu sinto, estarei pra sempre te esperando e te amo. Casqueto, Fernandinho, os garotos da praça curtindo o Rubi. Banda Amazonas. Rubi! Vem cá, minha vida, preciso te ter. Perdoa se te fiz sofrer. Não quero outro alguém, eu só quero você, meu amor. Baby, vem. Alô, baby! Baby. Lembro do seu sorriso. Volte logo pra mim. Por onde eu ande, lembro de você. Isso, Dedê. E o Paulinho, o Alisson, o Chico, meu amigo Preto, Marcelo e também o Jean. Família Black da Maria, pode crer. Banda, beijo molhado, é bom. Não vá, não vá, não vá, não vá, não vá. Galera do Shopping do Jaderlândia, meu parceiro Alan Shopping, um abraço a você. Eu não tive outra chance. Um, dois, três, e... Isso, eu até tô. Como é que foi? Foi só pra te amar. Mário Júnior. Negão e a sua primeira dama, Elza, Bino e a Lene, o Nenê e a Lene 2, Creco, Gessiane, Rayan, de Boa Vista. O segredo do abismo eu conheço, é tudo triste, sem ter você por perto. Família Cobras de Curuçá, com a gente, valeu! Vem cabelo liso, vem pra cá cabelo liso. Um abraço, Joel do Distrito, só de boa! Todo comitinho vai igual a gente! E aí, Cleber do Minizão! Ele veio conhecer o novo show do Rubi, moleque! Pode crer! Meu amigo Pepe, também o Caio, Rivaldo, bebê, Kiko e o boneco! Poderoso Rubi. Poderoso. Há mais de meio século fazendo história no Pará. E você faz parte de tudo isso.